rádio é a escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pôde prosseguir nos estudos. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças. O consolador dos enfermos e o guia dos sãos. Desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Palavras de Edgar Roquette Pinto, fundador desta emissora em 1934. Prosseguindo em sua missão cultural, a Rádio Roquette Pinto apresenta esta música clássica tão popular. Bloco de programas realizado pela Rádio Roquette Pinto e que conta com a parceria estabelecida com a Rádio Cultura FM de São Paulo. 3 horas com a música dos grandes mestres. E nesta primeira hora, produção e apresentação de Rafael Fonseca. Alô amigos da Rádio Roquette Pinto, aqui é Rafael Fonseca e eu dou continuidade à série que estamos fazendo sobre as 4 estações de Antônio Vivaldi. Já apresentamos o concerto A Primavera, que é o número 1 da série, o Verão, que foi apresentado ontem, e hoje a nossa apresentação vai ser em cima do Outono, que é o 3º dos 4 concertos que compõem as 4 estações. O outono é uma estação do ano intermediária. Ela faz a transição entre o calor do verão e o frio do inverno. Para muitos, essa estação do ano está associada a certa melancolia. O curioso é que no concerto do Vivaldi, essa melancolia aparece, mas nós temos que lembrar que a música do Vivaldi é uma música essencialmente, espontaneamente alegre. O Vivaldi tem como característica, isso aparece também em outro compositor de outro período, que é Mozart, é uma música bastante para cima, né? Então mesmo essa melancolia, ela, embora apareça no concerto número 3, no outono, ela é entremeada por momentos de alegria. E Vivaldi faz a passagem, quer dizer, ele está saindo do concerto que retrata o verão e vai entrar ainda no concerto que retrata o inverno. Quer dizer, ele faz nesse concerto do outono justamente a transição entre um estado de espírito e outro. Antes de tocar o concerto de Vivaldi, o outono, eu vou mostrar alguns trechos musicais para vocês aqui, mas eu queria tocar um concerto na íntegra, também para violino, de um compositor contemporâneo a Vivaldi, que foi Johann Sebastian Bach. Por que eu vou fazer isso? Porque, na minha opinião, Bach é um compositor essencialmente outonal. Bach era carregado de religiosidade e essa religiosidade é transposta para sua música, mesmo a música instrumental como esse concerto que nós vamos ouvir. Então essa religiosidade, quer dizer, essa fé, né, acaba conferindo à obra de Bach uma certa melancolia, um colorido um pouco mais denso, né? Então eu vou apresentar para vocês, para nós abrirmos o programa, o concerto BWV 1042, que é o concerto para violino número 2 de Johann Sebastian Bach. A versão que nós vamos escutar é de 1958, foi gravada pelo violinista Roberto Michelucci, que também está dirigindo o conjunto, que é o IMUSIT. Johann Sebastian Bach, nós tivemos o concerto BWV 1042, que é o seu concerto para violino número 2. O solista era Roberto Michelucci, acompanhado do Imusiti. Quando eu mostrei para vocês o concerto A Primavera, eu coloquei o primeiro movimento da Sinfonia número 1 de Robert Schumann, a sinfonia que ele chamou de A Primavera, que foi feita no momento em que ele se casa com Clara Wieck. Então ela passa a se chamar Clara Schumann. E essa sinfonia retratava essa primavera do amor, essa alegria. Como o outono seria um espelho inverso da primavera, é interessante a gente pegar a mesma personagem, a Clara Schumann, e trazer uma música que tem um caráter outonal, que tem uma motivação parecida. Johannes Brahms era um jovem compositor, morava na casa do Schumann, era aluno do Robert Schumann, e se apaixonou pela Clara Schumann. Se eles tiveram algum envolvimento, isso é impossível saber. Quando Brahms escreve o seu primeiro concerto para piano, ele diz que o segundo movimento, o Adagio, é um doce retrato de Clara Schumann. Quer dizer, é uma paixão, é um amor que não se consuma, que não se realiza. Então há um caráter bastante melancólico e pode-se dizer bastante outonal nesse trecho do concerto. Vamos ouvir então o segundo movimento, Adagio, do concerto para piano e orquestra número 1 de Johannes Brahms, com Nelson Freire ao piano, a orquestra do Gewandhaus de Leipzig, dirigida por Ricardo Chailly. Com Nelson Freire ao piano, esse foi o segundo movimento do Concerto para Piano e Orquestra, número 1 de Johannes Brahms. Ele estava acompanhado da orquestra do Gewandhaus, de Leipzig, com regência de Ricardo Chailly. De todos os grandes compositores da história da música, talvez os mais outonais sejam Franz Schubert e Gustav Mahler. Obviamente que isso é uma impressão totalmente subjetiva da minha parte, mas me parece que a música de Mahler traz um colorido, traz um estado de espírito bastante outonal. Vamos ouvir o Adagietto, que é o quarto movimento da Quinta Sinfonia de Mahler. Vamos ver se vocês concordam com o meu ponto de vista. A versão que vamos ouvir é da Orquestra Filarmonia, regida por John Barbirolli. Thank you. Gustav Mahler, nós ouvimos o Adagietto, que é o penúltimo movimento da sua quinta sinfonia. A versão que ouvimos foi do maestro John Barbirolli, à frente da Orquestra Filarmonia. E agora nós vamos ao tema do nosso programa, que é o outono, terceiro dos quatro concertos da coletânea As Quatro Estações, de Antônio Vivaldi. A versão que eu escolhi para apresentar esse concerto para vocês hoje foi gravada em 1989, com Thomas Fir no violino, e ele mesmo dirigindo o conjunto Camerata Berne. Todos usam instrumentos autênticos da época de Vivaldi. Thank you. Thomas Fir no violino e a Camerata Bern, nós ouvimos o concerto número 3 das quatro estações, o Outono, de Antonio Vivaldi. Eu convido vocês à sequência deste programa, que será apresentado amanhã, com o tema do concerto O Inverno. Eu lembro que vocês podem entrar em contato com o programa pelo endereço eletrônico musica.clássica@yahoo.com.br. E aqui nós encerramos a primeira parte do programa Esta Música Clássica Tão Popular. Essa primeira hora tem a produção e a apresentação de Rafael Fonseca, especialmente para a Rádio Roquete Pinto 94,1 FM.